Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Uma coisa que eu noto há muitos anos no Brasil é que as pessoas que estudaram ciências naturais ou ciências matemáticas raramente têm alguma noção da história das suas disciplinas, sobretudo alguma noção dos lados, dos aspectos menos oficiais dessa história. E atualmente, isso é absolutamente inadmissível, porque a história da ciência, a história da cultura, de modo geral, evoluiu de tal maneira nas últimas décadas que, sem elas, você não entende nem a melhor disciplina que você está estudando. Você pode estudar física, por exemplo, a vida inteira, e se você não tem ideia dos meandros mais sutis da história da física, você não vai entender nem o conteúdo, vamos dizer, mais didático do livro de física do ginásio. Você não sabe do que eles estão tratando, você não tem ideia. E essa ignorância permite que praticamente todas as pessoas que estudaram essas coisas tenham uma visão idealizada da ciência natural como sendo realmente científica do começo ao fim, como sendo um modo puramente racional de conhecimento baseado na experiência e na razão. E esquece todo o pano de fundo místico, irracional que pode estar ali presente. Essa ignorância é de tal modo que, por exemplo, quando eu disse que a obra de Newton era, na maior parte, uma obra ocultista e maçônica, e que, vamos dizer, a parte propriamente física era um trechinho assim, eu recebi centenas de cartas me chamando de ignorante. Você é ignorante, você não sabe nada, né? O negócio aqui é puramente científico, etc. Bom, hoje em dia já existem tantos livros a respeito do esoterismo de Newton que já não dá mais para negar. Mas não dá no mundo civilizado, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. No Brasil continua dando. As pessoas acreditam no mito da ciência puramente científica, acreditam mesmo, porque foi isso que aprenderam no ginásio. Então, o lado histórico da coisa desaparece. Por exemplo, quando você vê que quando eu disse que a primeira grande instituição científica na Inglaterra, a Royal Society, foi fundada por um sujeito que era um alquimista e um grão-mestre maçom, Elias Ashmole, todo mundo deu risada. Como é possível? Como se pode discutir com pessoas assim, né? Eu, por exemplo, aqui tenho alguns livrinhos a respeito que eu poderia mostrar para vocês, né? Priest of Nature. Religious World of Isaac Newton. The Metaphysical World of Isaac Newton. Alchemy, Prophecy and the Search for Lost Knowledge. Priest of Nature. The Religious World of Isaac Newton. Isaac Newton's Freemasonry. E assim por diante. Os livros são centenas e centenas, eu só tenho uns poucos, inclusive tem um que saiu recentemente no, em tradução brasileira, o Último Feiticeiro, The Last Sorcerer, saiu recentemente em tradução brasileira. Mas o pessoal ignora isso do começo ao fim. Né? Todo mundo diz, não, Newton é um baita gênio. Sim, Newton era um gênio, mas veja, Newton descobriu o cálculo, que para mim é a sua maior realização, junto com Leibniz. Só que fora disso, o que que Newton fez? Descobriu a gravidade, que ele não sabia o que era, e ele confessava que não sabia, daqui a pouco eu volto a esse assunto, e escreveu um monte de coisas sobre a alquimia, cujo valor é altamente duvidoso até hoje. Ao passo que Leibniz fez descobertas originais e permanentemente válidas em mais de 200 ciências. Então, para você chamar os dois de gênio, digo, bom, não há outra palavra, talvez. Mas no caso do Newton existe algum exagero, você nivelá-lo com um gigante, um verdadeiro gigante como Leibniz. Mesmo porque Leibniz era um homem sensato, equilibrado, e Newton era um louco, que tinha acesso de fúria, batia nas pessoas, né, não suportava contradição, ele não era bom da cabeça mesmo. O que não impede que seja um gênio matemático, evidentemente. Porque a matemática não requer o equilíbrio da personalidade. Ela é uma habilidade específica que pode se desenvolver até, vamos dizer, em retardados mentais, né? O mundo está cheio de calculadores prodígios aí que são, não sabem nem falar, tá certo? Então, essa noção idealizada da ciência puramente racional e ciência da observação, leva os camaradas a absurdos totais. Como, por exemplo, uma vez discutindo com o Carlos, disse: não, Newton fez a sua filosofia da natureza totalmente baseada em observação. Eu digo: bom, mas onde foi que ele observou o tempo absoluto, que é o tempo sem acontecimentos? E onde que ele observou o espaço absoluto, que é o espaço sem nada dentro? Ele não pode ter observado isso jamais. Isso só pode ser concebido como um esquema abstrato. Mas daí, como o cara nunca ouviu falar disso, ele acha que eu estou dizendo um absurdo, porque contradiz o que ele aprendeu no ginásio. Né? Então, o nível de entendimento que essas pessoas da área científica têm da sua própria ciência é muito baixo. Por quê? Porque eles não conhecem a teoria da ciência, não conhecem a história da sua ciência, não conhecem a história dos debates e como as coisas se produziram. Então, para eles, assim, por exemplo, a teoria da gravitação veio todinha pronta na cabeça de Newton. Eles acreditam no negócio da... caiu a maçã na cabeça do Newton e, puf, apareceu ali a lei da gravitação. Quando eu disse que o Newton não sabia o que era gravidade, apareceu 200 professores de física, dizendo: você é um animal, você é um idiota, pá, pá, pá, pá, pá. Passa os meses e aparece o Michio Kaku dizendo exatamente a mesma coisa. Newton nunca soube o que era a gravidade. Ele apenas encontrou uma fórmula descritiva. Na verdade, até hoje, ninguém sabe o que é a gravidade. Se você disser: ah, gravidade é atração... Para. Gravidade e atração são sinônimos. Você apenas deu um sinônimo. Você não definiu o que é. Definir seria a natureza desta atração. Não se sabe até hoje se a gravidade é uma força física real, tá certo? Ou se é apenas um fenômeno provocado por outras forças. Isso não impede o Stephen Hawking de dizer que, partindo da força da gravidade, podemos deduzir a criação do mundo. Isso significa o seguinte: o Hawking também não sabia do que estava falando. É? Será, veja, agora, a adoração que o pessoal tem por estes cientistas, vamos dizer, paparicados pelo establishment universitário e, sobretudo, pela mídia, é uma coisa absolutamente nojenta. Isso aí é... é um culto fetichista, é uma idolatria. Né? Então, por exemplo, se você diz que o Einstein foi muitas vezes contestado, você não imagina a fúria que isso desperta. E, no entanto, foi. Foi e ainda é. E tem gente contestando Einstein desde o primeiro dia até agora, não para. Eu acho que o mais brilhante deles foi o físico americano Eugene Ives, né? Cujos escritos, raríssimos, eu consegui obter um exemplar, e ele defendia a mecânica clássica do Newton contra a relatividade. Então ele era um newtoniano estrito, a passo que o Einstein deu uma ajeitada ali, modificou um pouco, diminuiu o tamanho da autoridade da ciência newtoniana. E existem outras pessoas que combateram aquilo por outros aspectos. Então, uma coisa que é objeto de disputa há 70, 80 anos, as pessoas aprendem no ginásio como se fosse uma verdade absoluta jamais contestada. E, olha, acho que não existe nenhuma teoria científica que jamais foi contestada. Isso não, simplesmente não existe. Por exemplo, se você contesta a teoria da evolução, os caras dizem: ah, então você é pastor protestante, você é religioso, você não sei. Mas que porcaria é essa? O próprio Charles Darwin era protestante, meu Deus do céu. É? E o próprio fato de colocar a discussão em termos de ciência versus religião mostra que são totais ignorantes, porque a obra do Newton é religião do começo até o fim. Só que não era o cristianismo ortodoxo. Ele inventou o cristianismo do seu próprio gosto, que era o cristianismo sem a Trindade. Ele inventou um cristianismo baseado na unidade absoluta, que era como se fosse do Islã. No Islã não existe Trindade, Deus é unidade absoluta. E o Newton, partindo dessa ideia, criou uma outra religião. Mas essa religião simplesmente não pegou, né? O que pegou foi um materialismo longínquamente fundado, vamos dizer, por semelhança na obra de Newton. Então, por exemplo, no século XVIII, né, muitos interpretaram o Newton assim, exatamente assim. Voltaire, por exemplo, no seu livro, né, Elementos da Filosofia de Newton, que é o livro ao qual Newton deve a sua fama. Ele foi se tornou mais famoso através do Voltaire, que era lido pelo mundo inteiro, do que pelo seu próprio livro, que só três ou quatro pessoas entendiam, um livro dificílimo, né? Então, eu mesmo fui ler aquilo, toda hora precisava da ajuda de amigos matemáticos, do meu irmão matemático, o que é isso, o que é aquilo, né? Não é fácil de ler aquilo. Mas o livro do Voltaire, como tudo que ele escreveu, é um livro fácil de ler e encantador. Então você sai ali maravilhado com o Newton, né? Mas eu acabei aqui de dar dois exemplos, vamos dizer, de ídolos que são contrários, como Einstein e Newton. Né, certo? Se você aceita a relatividade do Einstein, você vai ver que todas as leis de Newton se tornam apenas uma parte do universo. Elas não têm mais aquele alcance universal, geral, que Newton via nelas. Elas representam apenas um recorte de uma parte do universo. É um minutinho que a minha cachorra nova está dando um problema aqui. Ela é muito novinha e muito louquinha ainda. Né? Então, se o pessoal não acompanha nem mesmo a história da sua ciência, e sobretudo não acompanha a história dos aspectos menos conhecidos e mais problemáticos da coisa, se ele só acompanha a história no sentido, vamos dizer, glorificador da ciência, né? É interessante, por exemplo, existe um autor chamado Gordon, que escreveu uma história da medicina, e ele mostra que ao longo de toda a história da medicina só houve 12 descobertas. Mais nada. Então, isso é a história da medicina. Você fala isso para um médico, ele vai ficar ofendido, vai achar que você está querendo esculhambar com a nossa profissão. É assim que o pessoal entende. No Brasil, o pessoal só tem dois neurônios, um chama contra, outro a favor. Então, tão logo você emitir uma hipótese, as pessoas já têm uma tomada de posição contra ou a favor. Por exemplo, esse negócio de terra plana. Eu falo, olha, eu estou tentando entender que raio é esse negócio de terra plana, que raio é a história da terra esférica. Vai fazer pelo menos um mês, não entendi nada ainda. Agora, esse pessoal todo é muito inteligente, eles já entenderam tudo e já tem a conclusão final e até já sabem que o problema nem existe. E digo, mas eu estou olhando ali, eu só vejo o problema. Hã? Então, por exemplo, a teoria da terra plana tem um negócio de que na terra esférica você tem a pergunta, como é que a atmosfera terrestre boiando no vácuo não se desfaz? Até hoje não tem resposta para essa pergunta. Daí vem o cara com a terra plana e diz, não, tem um domo, e o domo fecha a atmosfera, ela fica protegida. Eu digo, ah, muito bem, e como que a atmosfera se renova? Nós estamos respirando a mesma quantidade de ar desde o início dos tempos? Isso também é um problema. Então, eu vejo um problema de um lado e vejo um problema do outro. Ou seja, uma pessoa razoável não vê certezas nessa coisa. Né? Você pode ver certeza, às vezes, em certos argumentos específicos, certos experimentos específicos, mas isso não permite resolver a questão. Mas pessoas que nunca pensaram no assunto já têm a questão resolvida. Outro dia veio o tal do Henri Bussetalho, né? Tentar discutir comigo, falou, bom, isso é até covardia, porque eu não entendo nada de terra plana. Mas daí entrou Afonso de Vasconcelos na discussão e mostrou que ele não é que ele não entende terra plana, ele não entende terra esférica. Ele não entende a terra esférica dos manuais de geografia do ginásio. Então, é um sujeito que nunca estudou o assunto, não pensou, não sabe pensar, não está capacitado, mas já sai dando palpite. Né? É por isso assim, que eu gosto dessa menina, Débora Barbosa, que ela deixa tudo assim, na interrogação, pode ser isso, pode ser aquilo. Ela sempre diz, eu não sei a solução, eu também não sei. Mas no Brasil você diz, não tem a solução, um cara já diz, ah, você está querendo esconder que você está do outro lado. Né? Você está diz, você é um terraplanista ou você é um terraglobista e está querendo, né, disfarçar a sua posição. Ou seja, no Brasil é normal você ter opiniões taxativas sobre coisas que você desconhece por completo e você ficar furioso com pessoas que, na sua imaginação, parecem ter a opinião contrária só porque não tem exatamente a sua. Quer dizer, o que aconteceu com o Brasil nos últimos 30 ou 40 anos? Por que as pessoas ficaram assim? Hã? Então, veja, os últimos avanços da teoria da ciência, da filosofia ou epistemologia, se você quiser, são um negócio tão grande e são mais desafiadores para toda a ciência estabelecida do que a Terra plana. Se você aceitar a teoria da Terra plana, se ela conseguir se impor, vai haver menos destruição no prestígio da ciência do que se esta teoria que eu vou explicar para vocês agora for aceita. Essa teoria é a do filósofo americano John Dewey. Ele começou a estudar semiologia, o estudo dos signos, né? E ele descobriu três etapas marcantes na história do estudo dos signos. O primeiro foi com Santo Agostinho, o segundo com João Poinçon, também conhecido como João de São Tomás, e o terceiro, evidentemente, com Charles Sanders Peirce, e daí para dentro. Mas o ponto fundamental ainda é o primeiro, quando Santo Agostinho descobriu que esse fenômeno chamado signo é uma coisa que existe por igual no mundo da cultura e na natureza. E ele descobre que todo o conhecimento que não só nós seres humanos temos, mas que os animais também têm, é tudo baseado em signo. Por exemplo, se o urso vê um cabrito, ele está vendo só o exterior do cabrito. E é só isso que ele vê? Não, ele sabe que ele tem um cabrito inteiro que ele pode comer, que é altamente nutritivo. Mas ele não está vendo as propriedades nutritivas do cabrito, tá certo? E não está vendo sequer a carne do cabrito. Ele vê apenas a pelagem do cabrito. E isso para ele é o signo do que tem dentro. E assim por diante. Nenhum objeto da natureza se comunica com outro de maneira integral. Não há uma fusão integral de dois objetos. Eles sempre se comunicam por um aspecto parcial. Por exemplo, uma pedra que cai, ela bate no chão por um único ponto. O ponto já recebeu a informação de que ela está caindo. Ela não precisa ter caído inteira. E assim por diante. Isso significa que a diferença que nós estabelecemos entre ciências naturais e ciências culturais, e que até hoje, né, é um mandamento divino, né, ela simplesmente não existe, ela é furada. O signo é a chave tanto das ciências naturais quanto das ciências culturais. Pior ainda, todos nós sabemos que nós vivemos num mundo kantiano, onde existem, então, os fenômenos, que é aqueles pedacinhos que você vê, e por trás deles existem as coisas em si, que são inacessíveis, né? E que nós não conhecemos. Então, isso quer dizer que nós estamos fechados dentro de um mundo de indícios, e nós não pulamos, né, a respeito disso. Agora, as coisas em si, elas têm algum modo de se apresentar a nós? Somos nós que não conseguimos captá-las inteiramente, ou elas não conseguem se mostrar. Por exemplo, você vê o cabrito. Algum cabrito tem a capacidade de mostrar ao urso a sua pelagem e a sua carne ao mesmo tempo? Ele não tem. Portanto, quando nós vemos a superfície do cabrito como signo do que tem dentro, nós estamos vendo o cabrito exatamente como ele é. Ele é um transmissor de signos. Ele tem uma estrutura e essa estrutura, vamos dizer, se manifesta nos signos que ele oferece ao mundo exterior. E tudo no mundo é assim, absolutamente tudo. Ou seja, nós nunca vimos uma coisa em si, porque a expressão coisa em si não faz o menor sentido. Uma coisa em si seria uma coisa que pudesse ser vista e conhecida por todos os seus aspectos ao mesmo tempo. Mas acontece que alguns desses aspectos também só se manifestam no tempo. Não é isso? Por exemplo, uma menina de 3 anos já é potencialmente mãe, mas ela pode ser mãe aos 3 anos. Então você vê nela alguns signos de que ela tem a capacidade de tornar-se mãe no futuro, e é isso que você sabe. Mas é você que tem a limitação? Não, ela também tem a limitação. Não é que você não consegue ver a mãe numa menina de 3 anos. A menina de 3 anos não consegue ser mãe ainda. E tudo no mundo é assim. Então isso significa que Santo Agostinho, no século IV, ele já tinha esculhambado com toda esta tolice kantiana. da coisa em si. Então, os antigos, e Santo Agostinho também, e mais tarde os escolásticos, diziam o seguinte: ens et unum convertuntur. O ente, o ser e o um se convertem um no outro, quer dizer, um é a mesma coisa que o outro. O que é esse um? É a sua unidade, não é isso? Então, você conhecer algo é você conhecer a unidade dela. E, portanto, é você conhecer o signo como parte da unidade. Se você conhecer somente o signo, sem saber signo do quê, você não conhece nada. Né? Seria a mesma coisa que o urso ver um cabrito, mas ele não sabe que aquilo se come. Ele pensa que é apenas um monte de pelo. Então, isso nunca acontece. Todo signo é signo de alguma coisa. Ou seja, o nosso mundo dos signos corresponde exatamente à estrutura do mundo real. Ela é a estrutura do mundo real. Não tem esse negócio do desconhecido por trás dos signos. Né? Cada objeto que você conhece só por um signo, ele também só tem a capacidade de se mostrar a você por este signo. Portanto, ele está mostrando para você o que ele realmente é. Ele não está se ocultando por trás do signo. A função do signo é revelar algo que vai muito além dele. E conhecer o signo é saber o que que ele está indicando para além dele mesmo. Por exemplo, quando você lê uma palavra, o que que você capta ali? É só o grafismo? É só os rabiscos? Não. Você capta também um som possível. E desse som, é só isso que você capta? Você fala banana, você entendeu só o som banana? Não. Você sabe que tem uma referência a uma ideia que lhe ocorre. Você pensa numa banana real. Mas se o signo banana significa apenas o pensamento que você tem da banana? Significa apenas a banana mental? Existiu algum dia alguma banana puramente mental? Hã? Não. A banana mental é a banana real. Então você tem um encadeamento de signos, né, que conecta o mais simplório dos signos a um objeto real. Não é isso? Esse objeto real, por sua vez, como todo objeto real, por mais simples que ele seja, ele tem um número inesgotável de aspectos. Né? Por exemplo, se você vê uma banana, bom, esta banana pertence à mesma espécie das outras, mas era diferente de todas as outras. E você sabe disso. Né? Tanto que nós falamos de vários tipos de bananas. Né? Tudo isso, então, está dado no signo banana. Se não tivesse dado, vocês não estariam entendendo o que eu estou falando nesse momento. Então, isso significa o seguinte: o mundo dos nossos signos é o mundo real. E esse problema estava resolvido no século IV. E depois vieram muitos filósofos que, colocando em dúvida o conhecimento humano, acabaram chegando no kantismo. Que Kant não coloca em dúvida o conhecimento humano, ele não afirma nem que conhecimento é possível, nem que é impossível. Ele apenas diz que esse conhecimento nunca é verdadeiro, que ele é apenas adequado. O que quer dizer adequado? Quer dizer, quando nós estamos errados, todos estamos errados juntos. Esse erro expressa a estrutura cognitiva da humanidade. Então, se nós não estamos vendo o objeto em si e nós estamos apenas lidando com signos vazios, todos estamos fazendo a mesma coisa. Ninguém pode transpor isso aí. E, veja, quase todo mundo das ciências sociais, por exemplo, as ciências humanas, é baseado nisso. A influência do Kant nessa esfera do conhecimento é imensa. Eu digo, mas e no mundo das ciências naturais também, não? Não tem um monte de cientistas que imagina que toda a nossa visão científica do mundo é apenas um esquema que nós criamos e que pode corresponder ou não a um mundo real por trás? Só que nós criarmos isso sem o mundo real por trás seria o maior feito de todos os tempos. Nós teríamos que ter criado o mundo. Nós criamos um mundo inteiramente fictício e, pior, vivemos nele. E por trás dele existe um mundo real que nós não conhecemos. Você quer uma coisa mais difícil de fazer do que isso? Então, isso é um pouco o negócio da Matrix, né? Nós construímos a Matrix e vivemos dentro dela. E ela está num mundo do qual não sabemos nada. E ela pesa sobre nós como se fosse real. Mas nós não sabemos sequer o que quer dizer a palavra real. Isso é tudo de uma estupidez imensa. Ora, eu não consegui assistir o filme Matrix. Né? Eu estava vendo o filme, quando apareceu aquela aranhinha, sei lá, que, entrando dentro do cara, eu comecei a dar risada. Falei, pera, não vai dar, pô. Né? Porque a Matrix é o seguinte, tudo se parece com o real, mas se parece tanto que engana todo mundo. Então tem aqui uma banana, ela não apenas tem forma de banana, ela tem cor de banana, aparência de banana, gosto de banana, propriedades nutritivas da banana. Então, oh raios, qual é a diferença entre ela e uma banana? É? Então você está querendo dizer que os diabos te enganaram, fizeram um outro mundo tão real quanto isso, e você está vivendo neste segundo mundo real, por trás do qual existe um mundo real que você não enxerga? Ora, meu Deus do céu. É? Então, por isso que eu não gosto que o pessoal use esse usa a imagem da Matrix para falar, por exemplo, da desinformação, a mídia enganosa, etc, etc. Não. Esse símbolo da Matrix não quer dizer nada. Isso é uma coisa totalmente imbecil. Né? Aliás, é uma coisa produzida pela indústria da mentira para você ter a ilusão de que você está escapando da mentira. Mas quando eu pergunto isso, eu falo, pô, mas essa banana aí, banana da Matrix, qual é a diferença real entre ela e uma banana verdadeira? Só tem essa, ela é a banana da Matrix. Eu digo, mas não é igualzinha a outra banana. Então como é que você pode dizer que ela é irreal? O que quer dizer isso? Um negócio que é real sob todos os aspectos, mas é irreal. Claro que esse filme, que parece ter sido feito para esclarecer as pessoas, né, sob o domínio da mentira organizada, da falsa ciência, é ele próprio, né, um instrumento dessa falsa ciência, um instrumento da enganação. O filme de fato, é ridículo, é grotesco. E você continuar falando de Matrix, você está se fazendo a si próprio de idiota. Porque o próprio Santo Agostinho dizia que a coisa que os diabos mais gostam é você exagerar o poder deles. Ninguém pode fazer um mundo falso que se pareça tanto com o mundo real, que tenha todas as propriedades do mundo real e não é o mundo real. Se você juntar todos os diabos que existem desde o início dos tempos até hoje, eles não conseguiriam fazer isso. Se você quer saber, o próprio Deus não conseguiria fazer isso, porque isso é autocontraditório e Deus não se contradiz. Está entendendo? Então, isso é como aquele filme do Exterminador do Futuro. O cara que volta ao passado para modificar o futuro. Tá certo? Mas, quando ele modifica o futuro, ele não afeta este ato dele de modificar o futuro. Do que o cara está falando? Hã? Quer dizer, você modificou o futuro, mas esta sua modificação do futuro, que estava no passado, que você pôs no passado, continua lá. Você percebe que as pessoas são imbecis hoje em dia? Pessoas que acham isso uma coisa muito profunda, quando é apenas, vamos dizer, uma pegadinha pueril. As pessoas levam isso a sério, discutem, pensam que estão professores de filosofia discutem isso nas aulas. Cientistas, físicos, né? Mexi o caco, tudo mais, todo mundo aparece falando isso. Digo, esses caras não sabem raciocinar nem coisa simples, meu Deus do céu. Ou seja, algo há de errado com a nossa cultura científica. Né? Então, agora, o sujeito que está estudando isso, que é o John Dilley, assim, se você entendeu o que ele está escrevendo, ele destruiu toda a concepção moderna da realidade, toda, que é profundamente subjetivo, todo subjetivismo moderno, né, onde existem aparências e por trás tem um número, um objeto real inacessível, né, todo mundo vive nisso hoje em dia, que é a herança de Kant. Né? Na verdade, não é Kant, a herança é Newton, Hume, Kant e outros, né? Todo mundo vive nisso, e ele, estudando aí o Agostinho, o Poinçon e outros, ele mostrou que isso tudo é completamente furado. Né? Os escolásticos tinham razão, o ente e a unidade se convertem uma na outra. E a unidade, o que é? É o conhecimento que você tem, é a forma. Né? Isto é muito mais perigoso para a dita ciência moderna do que a Terra plana. Porque, afinal, a Terra ser plana ou a Terra ser esférica, bom, são propriedades físicas que a Terra tem, né? E qualquer propriedade física de qualquer coisa não pode fazer parte da estrutura da realidade dessa coisa. Porque a propriedade física está dentro da estrutura da realidade. Né? Precisa ter uma outra coisa mais básica para que possa ter propriedades físicas. Tê-las ou não tê-las. Né? Então, por exemplo, ser plano ou ser esférico pode fazer parte da estrutura da realidade? Não. A estrutura da realidade é você poder ser plano ou esférico. Ou seja, haver a possibilidade teórica dessas duas coisas, das quais uma se realiza e a outra não. Por exemplo, você poder ser plano e esférico ao mesmo tempo, isso aí não vai dar. Isso está fora da estrutura da realidade. Então você tem que escolher um ou escolher outro. Pode levar algum tempo, você pode discutir durante séculos ou milênios e não chegar a conclusão nenhuma, mas você sabe que um dos dois vai ser. Ou vai ser um terceiro que você não sabe ainda. Né? Mas os dois ao mesmo tempo, não. Se é plano, não pode ser esférico. Né? Isto é estrutura da realidade. A planicidade ou a esfericidade não é a estrutura da realidade. É apenas um traço real, objetivo, de um objeto em particular. A estrutura vamos dizer, é um conjunto de possibilidades lógicas que antecedem tudo isso. Né? Ora, todas as descobertas científicas, todas as leis científicas estão dentro da estrutura da realidade. Se o sujeito não compreende a estrutura da realidade, ele vai tomar as leis científicas como se fossem a própria estrutura da realidade, coisa que elas não podem ser. A estrutura da realidade, o primeiro homem que apareceu no mundo conheceu a estrutura da realidade. Depois, observando mais, ele foi preenchendo essa estrutura com dados concretos sobre isso, sobre aquilo. Isso com leis que diziam respeito à conduta de certas partes da realidade. Mas se ele não conhecesse a estrutura da realidade desde o início, ele não teria podido aprender nada. Agora, o avanço das descobertas científicas e das discussões filosóficas podem confundir o sujeito de tal maneira que ele perde a noção da estrutura da realidade e fica achando que aquelas partes que ele estudou em particular são a estrutura da realidade. Né? Portanto, que tem um valor eterno e inquestionável. Nenhuma lei científica tem esse poder. Nenhuma. Nunca teve e nunca terá. Porque as leis científicas se obtêm por observação e medição. E as observações e medições não param, você continua medindo, observando, etc. Então tudo pode mudar um pouco amanhã, um pouco mais, um pouco menos. Tá certo? Então nenhuma lei científica pode ser eterna. Não é isso? Agora, quando você perdeu a noção do que é a estrutura eterna da realidade, então você começa a pegar leis científicas e consagrá-las como se elas fossem a estrutura da realidade. Coisa que, por definição, elas não podem ser, porque elas dependem de observação, medição, crítica, etc. etc. Então, nenhuma lei científica pode ser eterna, nenhuma nunca. Por definição, porque só pode ser eterno na estrutura da realidade aquilo que é universal. Portanto, aquilo que não se refere a esta parte ou aquela parte da realidade, mas se refere a toda a realidade. Por exemplo, quando nós dizemos que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, isso faz parte da estrutura da realidade. Isso é universal. Isso não é observações obtidas por um químico ou por um biólogo ou por um geólogo. Não, não, não. Isto se refere a toda a realidade. Então, a estrutura da realidade se refere à estrutura total da realidade. E da estrutura da realidade, o que nós podemos deduzir com relação a esta ou aquela ciência? Nada. Porque você, essa ou aquela ciência tem que ser preenchida por dados de observação. E se a estrutura da realidade resolvesse antecipadamente os problemas científicos, nem precisaria existir ciência nenhuma. Você sabe um pouco de metafísica e já resolveu todos os problemas. Infelizmente a vida não é assim, meu Deus do céu. Agora, o que pode acontecer também, vamos dizer, os conhecimentos obtidos por medição e observação se proliferarem tanto que você perde de vista a estrutura da realidade que está por trás disso. E você acaba fazendo com que estas leis científicas adquiram o valor de leis universais eternas, ou como se fossem leis divinas. A gravidade é uma delas, a relatividade é outra. Né? Você acha realmente que, veja, quando apareceu a lei da gravidade, todo mundo achou que era uma lei universal, né? Imutável, irrefutável sobre todos os aspectos. Passa 3 séculos, aparece o Einstein com uma conversa diferente. E não pode aparecer um outro com uma conversa diferente da do Einstein melhor depois? Isso faz parte da própria natureza da ciência. A ciência não descobre leis universais eternas. Nunca. Né? Agora, alguns cientistas, charlatães, na verdade, como Galileu, né, diziam isto. Nós descobrimos leis eternas. Né? Mas você acha que é possível você descobrir a lei eterna com um telescópio? Ou com um microscópio? Ou num laboratório? Não dá. Com esse instrumento você só descobre leis relativas a certos aspectos da realidade. Isso que eu estou falando para vocês é supremamente óbvio, não tem como escapar disso aqui. Quer dizer, isto é uma lei eterna, mas a lei eterna ela estabelece a sua própria limitação. Dela você não pode deduzir os fatos. Não é isso, assim como, por exemplo, você saber toda a matemática pode permitir que você antecipadamente descubra os resultados de todos os cálculos possíveis. Ou de qualquer cálculo. Não dá para fazer. Porque as leis da matemática se referem a todas as formas matemáticas ao mesmo tempo. E o cálculo se refere a um certo número de quantidades que você está somando, dividindo, etc. Então, a falta de percepção da distinção entre metafísica e ciência é o grande problema da humanidade atual. Todos dão valor metafísico a qualquer porcaria que eles descobrem. Mas não deram valor metafísico à teoria de evolução? Quer dizer, a teoria de evolução é feita como? Você pega lá uns esqueletos, né? Faz umas observações, compara com outro esqueleto e, com base nisso, você inventa todos os esqueletos intermediários que deviam existir entre um e outro. E diz, ah, este evoluiu para chegar naquele. Aqui está aqui o esqueleto de um lagarto, agora virou o esqueleto de um cavalo. Isso aí não é metafísica? Leiam o livro do Teilhard de Chardin, O Fenômeno Humano, e você vai ver que aquilo ali, a evolução já virou religião. E virou religião católica, na verdade. Como é que as pessoas fazem isso e não percebem na primeira linha? Olha, eu acho assim, o livro do Teilhard de Chardin é para você perceber que é uma estupidez na primeira linha. Claro que você pode ficar em dúvida, e daí tem que ler o resto, mas você não perceber que tem nada de errado ali, desde o início, você é idiota, né? Do mesmo modo, esse livro do Hawking, né? Que diz que partindo da lei da gravidade você pode obter toda a criação do mundo. Só que é o seguinte, o que é a gravidade? Ah, não sei. E que brincadeira é essa, pô? É claro que o John Lennon escreveu um livro, mas se esculhambando com essa teoria do Hawking, mas esculhambando caridosamente, né? Não querendo esculhambar tudo, porque afinal o homem já estava velho, ele tinha trabalhado muito, estava lá na cadeira de rodas, todo ferrado. Já com Alzheimer, babando na gravata. Então o outro escreveu caridosamente, mas eu não sei se merece essa caridade, realmente eu não sei. Leiam os livros do Hawking e do John Lennox, vocês vão ver, né, que o problema do Hawking é o seguinte: ele realmente não sabe a distinção entre ciência e metafísica. Ele está fazendo metafísica e pensa que é ciência. E quando faz ciência, pensa que é metafísica. Então o que é isso aí? O cara está mal preparado, ou então ele pifou. Ele já não é aquele cara brilhante que escreveu outras coisas. Todo mundo tem o direito de pegar um pouco de Alzheimer no fim da vida, não tem? Até eu tenho. Aliás, já tem um pouco, né? Então, você não pode falar mal do cara só porque ele ficou velho, pô. E o Hawking até durou bastante tempo, considerando o estado de saúde dele, né? Ele tá pior que o Big Mac, porra. Então, eu vou ler aqui um pedacinho para vocês desse livro do John Dealey. Aqui. E que estudando os livros De Principia Dialética e De Dialética, datado de 387, papapá, encontramos ali a proposta original de Agostinho de que o signo precisa ser reconhecido como um modo de ser que transcende a divisão do ser em natural e cultural. Não, agora já li. Vira, isso aqui no século IV, gente. Né? Passaram-se, então, 16 séculos antes que alguém percebesse que o Agostinho tinha dito isto. Mas esse cara só percebeu porque, nesse ínter, ele leu o João Ponceau, João de Santo Tomás. E o João de Santo Tomás desenvolve isto muito mais do que o Agostinho, porque no Agostinho ainda havia um problema. O Agostinho reconhecia a presença do signo no chamado verbum mentis, verbo interior. E ao mesmo tempo ele dizia que o signo era sempre alguma coisa física. Então sobrou um problema, né? E ele não resolveu isso, mas o João Ponceau, no século XVI, resolveu. E no século XX, o John Dealey, ele foi o primeiro americano que leu o João de Santo Tomás. Antes, quem tinha lido foi o filósofo francês, esqueci o nome dele agora, que escreveu o Humanismo Integral, metido a guru. Esqueci o nome do cara, eu estou ficando velho também. Daqui a pouco eu lembro. Né? Mas não teve muita repercussão. Então, o primeiro cara que realmente mexeu nisso foi esse homem aqui, esse John Dealey. O Dealey escreveu uns 30 livros, um negócio que ele não para de escrever. Né? E as descobertas dele são realmente espetaculares. Só que eu acho que ele percebeu o caráter explosivo da descoberta que ele fez. Né? Ele poderia ter dito, eu vim para foder com tudo. E por causa disso, acho que ele ficou com medo e decidiu escrever tudo numa linguagem que fosse academicamente aceitável. E por isso mesmo tão complicada que o sujeito lê e não percebe o horror daquilo que ele está lendo. Porque se é verdade que o Agostinho já tinha resolvido isso no século IV e o Ponceau resolveu no século XVI, toda a filosofia que transcorreu entre o século XVI e o século XX é uma perda de tempo. Só provocou desgraças, tá certo? E espalhou uma burrice no mundo assim, imensurável. Né? Espalhou ideologias danosas, né? Erros morais. E vai terminar então no quê? Na ideologia de gênero. Ideologia de gênero, outro dia eu falei, ideologia de gênero filhote do Kant. Daí aparece um cara, onde já se viu falar isso, Kant, blá, blá. Kant jamais defendeu a ideologia de gênero. Pera, eu não disse que Kant defendeu a ideologia de gênero, nem sabia o que é isso. Eu disse que a ideologia de gênero é uma consequência lógica das ideias do Kant, que o Kant, evidentemente, não poderia prever. Né? Se ele previsse, bom, então aí seria um gênio histórico fora do comum. Né? Mas se a forma do corpo do indivíduo não representa a essência do que ele é, e é apenas, vamos dizer, um disfarce, uma camuflagem que pode ser mudada para daí expressar a verdadeira essência do cara, né? Então nós estamos em pleno kantismo. Né? A aparência nunca é a essência. Quando, na verdade, você recuando até os escolásticos, Ponceau, Agostinho, você vai ver que não, a aparência é precisamente a essência. Quando você vê, né, um bicho assim que parece um urso, rosna como um urso, come pessoas como um urso, você vai dizer o quê? Ele é um pato? Não, ele é um urso. Então, esta coincidência da forma com a essência, este é o princípio básico da ciência humana, de toda a ciência. Agora, você acha que existe por baixo das aparências, né, das formas, por baixo das formas, um outro ente que seria o verdadeiro? Né? Isso aí o que é? Esse é o cantismo, chama de cantismo ou de ideologia de gênero, que é exatamente a mesma coisa. O que eu vou dizer para você é o seguinte: se você pega a ideologia de gênero, pode haver, de fato, pessoas que, estando fisicamente num sexo, queiram pertencer ao outro, por algum motivo. Não precisa discutir isso agora. Mas elas querem, se identificam com esse sexo, elas querem ter o tipo de prazer sexual que aquele sexo tem, e não o que ela realmente tem agora, não é certo? E quer saber o que mais? Ela nunca vai conseguir. Esta é a situação real. Por exemplo, o sujeito que nasceu homem, ele tem uma identidade física e sexual de homem, ele não tem nenhum problema de identidade sexual. Ele concorda com a identidade sexual que a natureza lhe deu, e isso não é problema mais para ele. Ou seja, ele é homem, tem forma de homem, ele sente desejos de homem, assim por diante. Agora, e se o sujeito tem uma forma e ele tem desejos que não combinam com essa forma? Ele pode tentar mudar a forma. Então ele, agora fazer a operação, vira mulher. Fala, você não vai ser mulher pelo seguinte: não existe nenhuma mulher que tenha um passado masculino. Você tem. E você não vai se livrar disso nunca. Mesmo que você opere quando é criança. Operei aos 7 anos de idade. Fala, você tem 7 anos de vida masculina antes. Coisa que nenhuma mulher tem. Portanto, essa diferença entre você e a mulher você não pode destruir. Se você quiser destruir, você vai ter que criar um mundo fictício. Mas você vai acreditar no mundo fictício que você criou? Claro que não. É aquele negócio, uma vez eu li um negócio escrito por um traveco, ele disse: a pior coisa do mundo é você acordar às 3 horas da manhã e ver a barba nascendo. Mesmo que você se vire livre, passa algum negócio, não nasce mais barba, mas você se lembra da barba. Então, significa o seguinte: são pessoas que têm um conflito entre a sua forma física e a identidade mental. E esse problema não tem solução. Você está entendendo? Então, é evidente, todas essas pessoas sofrem, né? E mesmo quando não são discriminadas, sentem que são, porque estão vivendo um conflito insolúvel. Então, Até você pensar assim, o sujeito tem uma identidade feminina. Não, a identidade que ele tem não é feminina. A identidade que ele tem é de um sujeito que quer ser feminino. É outra coisa diferente, né? Mulher precisa querer ter identidade feminina? Não precisa. Ela já tem. Ela pode querer ter outra coisa, claro. Pode virar lésbica, então quer mudar o negócio. Mas ela não precisa se esforçar para ter uma identidade feminina. Mas se ela quiser ter uma identidade que não confere com a forma do seu corpo, ela vai ter que fazer um esforço imaginativo permanente. Não é isso? E é por isso que só vai falar desse assunto o tempo todo, vai ter mania disso e não pode largar disso o tempo todo. Isso não tem solução, gente. Isso é uma tragédia. A gente tem que respeitar e ter paciência com os caras. Ainda bem que eu não estou na sua encrenca aí, pô. Tem que ajudar de algum modo. Mas também, adianta você querer ajudar muito? Não tem muito como ajudar. Você acha que o médico que operou o sujeito, cortou lá o peru do cara, ajudou muito? Não, porque o passado masculino continua lá, pô. É um problema, né? Então, entende por que a ideologia de gênero é devedora do Kant? Se não existisse essa coisa, vamos dizer, esse abismo entre aparência e essência que o Kant cavou, não haveria ideologia de gênero. Por que que as pessoas, olha, homossexuais e pessoas, vamos dizer, com inclinações sexuais do outro sexo, sempre existiram. Sempre existiram, em qualquer lugar do mundo. Por que que não era um problema? Por exemplo, eu li de várias tribos americanas, né, que têm O sujeito é assim, aparece um homem com natureza feminina. Bom, tudo bem, ninguém cria problema. Eles têm preconceito com o homem que casa com ele. Por quê? Você está arrumando uma mulher mais forte para trabalhar mais para você. Então, existem muitas variedades nessa coisa, né? Mas nada disto se tornaria realmente um problema de identidade se não existisse o buraco entre aparência e essência. Nunca ninguém tinha pensado nisso antes. Já pensou milhões e milhões e milhões de homossexuais e, sei lá, transexuais que passaram pelo mundo. Nunca pensaram no problema de identidade, meu Deus do céu. Eles não pensavam porque eles não tinham o equipamento intelectual para pensar isso. Foi o kantismo que trouxe esses instrumentos, fazendo esquecer aquilo que Santo Agostinho já sabia, o João Ponsor já sabia, o negócio do signo. Entenderam isso? Então é isso, vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Aqui está falando, Luiz Carlos de Moura Júnior. O senhor constantemente tem declarado que a maior guerra que a direita pode perpetrar eficazmente a longo prazo é a guerra cultural. Não obstante, o senhor tem se pronunciado no sentido de que há uma guerra contra o Ocidente. O que pode ser essa guerra? Quais as implicações disso? A esquerda tem alcançado êxito com a mesma intensidade no Oriente ou as variáveis do Ocidente a que ela não se aplica? Muito bem. Esse negócio é enormemente complicado, como toda guerra, é um aspecto que tem, é um fenômeno que tem muitas facetas entrelaçadas e é uma coisa que não tem coerência do conjunto. Você não consegue pintar uma unidade de conjunto no fenômeno. Você tem que ir aos poucos e descrevendo o que acontece e buscando a unidade. Outro dia eu tive uma consulta com um médico especialista em Lyme disease. E ele me disse o seguinte: ele me disse, olha, a bactéria do Lyme disease é a bactéria mais inteligente que existe. Ela pode mudar de aparência, de modus operandi, 1 milhão de vezes, quantas vezes ela quiser. Isso significa o seguinte: não é possível treinar uma pessoa para cuidar da Lyme disease. Quem vai cuidar do Lyme disease tem que estar sempre improvisando. E eu achei o médico espetacular, um homem sapientíssimo. E nós aqui com esse problema, nós temos a mesma dificuldade. Não existe um treinamento para isso, ou seja, não existe um conjunto de procedimentos científicos que você pode seguir. Você vai ter que usar todo o repertório de métodos científicos que você possa alcançar e ainda tem que inventar mais alguns no meio do caminho e ainda assim você pode falhar. Mas eu acho que quando eu falei dos três blocos, e você tem um bloco blocos globalistas, né? Ou seja, blocos que procuram implantar um poder mundial, um controle mundial. Não necessariamente um governo mundial, no sentido formal da palavra governo, é um controle mundial. Que existe um bloco ocidental, sobretudo representado pelo pessoal dos Bilderbergs, pelo Rothschild, pelo Rockefeller, né? Por esses grandes grupos de megabilionários, né? E os seus, evidentemente, os seus assessores, os seus intelectuais, etc., etc. Em segundo lugar, o grupo russo-chinês, ligado, desde a origem, ao fenômeno comunista, com todas as transformações que ele sofreu ao longo do tempo. E, em terceiro lugar, o bloco islâmico, que tem 1.400 anos de idade e cujo objetivo é declaradamente o controle mundial, né? O islamita, ele tem a obrigação de ser explícita, de se comprometer com a luta islâmica para dominar o mundo. Isso não é assim, que existe uma religião e essa religião quer dominar o mundo. Não, não é isso. Dominar o mundo faz parte da religião. Você pode dizer, por exemplo, o cristianismo, o catolicismo e o protestantismo também querem dominar o mundo. Sim, mas eles não são obrigados a fazer isso, né? Eles podem se instalar num lugar e ignorar os outros, deixar os outros seguir o seu caminho. Eles não têm obrigação de dominar o mundo, mas o Islã tem. E o comunismo também. O comunismo surge como um projeto globalista. Agora, os demais projetos globalistas, do Ocidente, eles aparecem de muitas fontes diferentes e com muitos espíritos diferentes. Alguns vinham com um sentido manifestamente racista, por exemplo, seria o homem branco dominando o mundo. Outros, ao contrário, vinham associados a movimentos de libertação de dos países dominados. Então, a coisa realmente é muito confusa. Tá certo? Mas uma coisa que é certa é o seguinte: esses três blocos, eles são profundamente anticristãos. E, portanto, eles também são anti-ocidentais. A destruição da civilização do Ocidente é essencial para os três. Então, quando nós falamos o bloco ocidental, ele é ocidental, mas ele não é ocidentalista. Não é isso? Então, você vê que o esforço que eles fazem, por exemplo, financiado por essas mega organizações, para destruir os últimos resíduos, não só do cristianismo, mas da cultura clássica na mente das pessoas, né, tornar as pessoas incapazes de raciocinar, transformar as escolas em centros de treinamento para, vamos dizer, o adestramento do prefeito cidadãozinho, né, da nova ordem mundial, tudo isso é profundamente anticristão e é contra a tradição ocidental. Embora um desses três grupos esteja instalado no Ocidente e às vezes seja confundido com os poderes nacionais ocidentais, especialmente com o poder americano. Eu, no debate com o Dugin, eu tive que insistir muito nisso, falar: olha, isso que você está chamando de globalismo americano, isso não existe. Se é globalista, é anti-americano. E isso, para os americanos, é uma coisa muito nítida. Quer dizer, o cara que é um conservador americano, que ele é a favor da América, ele é nacionalista e antiglobalista, não tem conversa. Do mesmo modo na Inglaterra, você vê o negócio do Brexit, né? Em outros países, a Polônia, né? Hungria. Então, existem movimentos nacionalistas e cristãos que são francamente contrários ao globalismo. Existe também, vamos dizer, nos Estados Unidos, e em Israel, uma ala judaica antiglobalista. Mas tem também uma ala judaica globalista, que são os caras que estão associados aos grandes grupos, né, de mega bilionários. Né? Então, eu acho que esses se encaixam na definição que Cristo deu da sinagoga de Satanás. Eles, o que é a sinagoga de Satanás? Ele diz: são aqueles que dizem que são judeus, mas não são. São, por exemplo, Karl Marx e Leon Trotsky eram de origem judaica, mas eles odiavam o judaísmo, né? Renegavam completamente e aderiam a outra coisa. Então, como você vê, o judaísmo tem uma tradição de 6.000 anos, então é um negócio que tem um peso enorme. Quando o sujeito larga isso, ele passa para o outro lado mesmo, ele vai para o lado diabólico, não tem, não deixa por menos, não é isso? Então, bom, é isso. Seuzírio Limas, eu sou aluno novo e gostaria de saber se, além da gramática latina, seu exercício, o senhor indica algum complemento adicional. Eu indico um livro do próprio Napoleão Mendes de Almeida que se chama O Período Latino, que é uma coleção de textos, né, gramaticalmente analisados, leitura e análise gramatical. Né? Júlio César Palhares, sou engenheiro mecânico, 58 anos. Comecei o curso em janeiro de 2019 e só posso tecer elogios. Já foi suficiente para entender a relação da carência de filósofos no Brasil com a falta moral geral da nossa sociedade, já que filosofia e moral caminham juntas. Pergunta: como reconhecer a verdade nos fatos dos quais não sou testemunha? Nessa guerra de informação e com essa mídia vagabunda que está aí, como reconhecer em narrativas? Só podemos aceitar como verdade o que vem de uma fonte fidedigna ao nosso próprio julgamento? Temos a capacidade de julgar a confiabilidade da informação? Bom, em princípio temos. É um negócio que dizia Aristóteles, quer dizer, conhecer a verdade é próprio do ser humano. Foi muito mais tarde que apareceu a ideia de que o ser humano está mais propenso a errar do que a acertar. Se fosse isso, a humanidade já teria acabado. Quer dizer, todos nós temos a capacidade inata de conhecer a verdade. Por quê? A verdade é a aparência do mundo onde nós estamos. É o que estava falando na primeira parte. Ens et unum convertuntur, o ser e a unidade se convertem no outro, são a mesma coisa. O que é, vamos dizer, a unidade? É a forma racional do conjunto. Tá certo? Então não é que existe aqui um mundo totalmente caótico e que nós implantamos lá em cima si uma razão, como pretendia o Kant. Não, não, não. Essa estrutura racional ela nos é dada pelo próprio mundo. Através do quê? Através do sistema dos signos. Tudo que nós conhecemos são signos. Nós não conhecemos nada por inteiro. Você não conhece nem você por inteiro. Quanto de você você conhece? Só pedaços. E esses pedaços são signos de uma unidade que você realmente, essa unidade é real. Lembro que eu falei outro dia do Solzhenitsyn, a frase do Solzhenitsyn sobre o trabalho do estudioso de literatura. Ele que o estudioso de literatura ele tem que tentar apreender no escritor aquela unidade ideal à qual ele tendeu durante toda a sua vida, e não a unidade precária que ele conseguiu realizar nos percalços e imprevistos da vida. Quer dizer, você só entende o cara se você pegar algo que está para além do que ele realizou. Porque este algo é a sua verdadeira personalidade, que não conseguiu se manifestar inteiramente, mas que existe. Né? Então, tudo que nós conhecemos é assim, é fragmentário. Mas nesse fragmentar, nós descobrimos muita coisa para além. E sempre acabamos vendo que temos razão. Não é tão, você conhecer a verdade não é tão difícil assim. Mas, agora, o que atrapalha realmente é o sujeito ter sido viciado em confiar em quem não merece confiança. E eu vou dizer uma coisa para você: nenhuma instituição merece confiança. Né? Nenhuma. Você quer saber? Nem a Igreja Católica. Né? Porque a Igreja Católica depende, você só conhece a Igreja Católica através de quem fala em nome dela. A Igreja Católica, ela aparece para você, claro que ela é pura, santa e infalível em si mesmo. Mas ela aparece para você através de pessoas que dizem representá-la. E hoje, como nós temos esse papo aí, com toda essa conduta esquisitíssima, você vê que a própria autoridade papal, ela aparece para você misturada com outras coisas. Então até aí fica difícil. Mas quando você vê o santo falando, você o reconhece. Distinguir o santo do vigarista é a coisa mais fácil. Não é isso? Então, por exemplo, você pega ali dois católicos, você pega o Leonardo Boff e pega o Padre Pio. Vai ter dificuldade de julgar quem está falando sério? Não é isso? Então, você. A dificuldade surge quando você tem vários discursos antagônicos uns aos outros e você quer descobrir a verdade no discurso. Mas a verdade não pode estar no discurso, a verdade está nas coisas, não no que nós dizemos a respeito. O que nós dizemos é sempre precário. Nós só falamos pedaços. Então, este é o ponto. Quando você pega um antagonismo, dois discursos opostos, você tem que fazer um esforcinho para você perceber quais são as coisas reais que ali estão opostas. Em geral, as pessoas não fazem isso. Elas pegam a oposição verbal e até começam a tratar daquilo, no plano verbal. E aí elas realmente vão parar longe, né? Então, se você pegar até discussões assim, terra esférica e terra plana, peraí, o que que você quer dizer exatamente com isto? Quer dizer, não é só a forma do planeta. É um monte de propriedades que você associa a essa forma. É possível você examinar tudo isso rapidamente e chegar a uma conclusão? Não é, claro que não é possível. Né? Outro dia eu vi um livro aí, 100 razões para acreditar na Terra plana. E outro escreveu, 100 razões para não acreditar na Terra plana. Eu digo, olha, se são 100 argumentos, são provavelmente 100 experimentos. Digo, isso é você passar uma vida estudando o negócio. Isso é muito interessante. Agora, quem tem preguiça fala, não, esse problema nem existe. Claro que o problema existe. Né? Você achar que quem está vendo o problema é só um bando de loucos, ele acha que você é louco também. Então você não vai chegar a conclusão nenhuma. Né? Você pega às vezes aparece aquele rapaz, como é que chama? Bruno Alves. Né? E tantas vezes xinga claro, globistas de idiota, louco, maluco. Os outros também xingam ele de maluco. Então isso tudo não vai resolver nada. Claro que às vezes xingar os caras é gostoso, eu também exerço isso com esse direito com abundância, né? mas na verdade não resolve o problema, né? E agora eu acho engraçado assim, eu passei a minha vida buscando argumentos e razões, etc., às vezes bem detalhadas, mas daí chega um cara assim que não leu nada, diz, esse cara ele só sabe xingar, ele não argumenta. Eu digo, claro, se você não lê meus livros, você não vai encontrar argumento nenhum. Só lendo os livros você vai achar, né? Então, já parece cada um mais burro que o outro, pô. Então, quando aparecer este antagonismo, não se impressione muito. Acredite, confie na sua capacidade de perceber a verdade e a busque nas coisas e nos fatos, não nas ideias, não nas opiniões. Não é isso? Na verdade, se você quer saber, eu acho que opinião verdadeira não existe, existe opinião certa. Porque se é opinião, é apenas um aspecto da verdade. E a verdade, às vezes, é tão imensa que nós não conseguimos expressá-las. Aquilo que as coisas que eu fui percebendo ao longo das minhas investigações filosóficas, elas são tão complicadas que eu mesmo às vezes não consigo explicar. E eu vejo que as pessoas ouvem eu usar um termo que eu inventei para designar um fenômeno que eu acredito ter descoberto, e vejo que as pessoas fazem com esse termo é uma miséria, miséria. O que eles fazem com o círculo de latência, o que eles fazem com a paralaxe cognitiva. Eu digo, mas se o círculo de latência para a paralaxe cognitiva fosse isso que eles estão falando, não haveria problema nenhum. Né? O negócio é muito maior, muito mais rico do que você está imaginando. Né? Então, outro que diz que assim, a paralaxe cognitiva é a contradição entre as palavras e os atos. Quer dizer, paralaxe cognitiva é hipocrisia, então. Mas se fosse isso, não seria um problema filosófico. Né? Se eu estou falando que é um problema filosófico, é porque é muito pior do que isso que você está falando. Hipocrisia é apenas um defeito moral, mas às vezes a paralaxe cognitiva é uma coisa que o sujeito ser o mais honesto possível não lhe dá meios de vencer isso. Ele vai continuar com a paralaxe cognitiva do mesmo jeito. Então é isso. Nicolas Carvalho. O senhor teria algum conselho para incentivar alunos ao estudo? Estou dando aula a jovens em um voluntariado religioso, fim de semana, e os alunos parecem sempre muito desinteressados em ler. Olha, vou contar um negócio para vocês. Eu também sempre estive desinteressado em ler. Eu queria saber as coisas. Se aparecesse alguém que me contasse, eu preferia. Acho muito melhor do que eu ter que ler um livro. Mas não aparece, então tem que ler o raio do livro. Né? Então, o mais importante é o seguinte: é você estar profundamente interessado no problema e você fazer os caras sentirem que aquilo é realmente um problema. Né? Se agora você começar a discutir qualquer coisa assim no ar, né? E partindo do princípio que eles têm que estar interessados, eles não vão estar interessados. Eles vão estar interessados se for um problema real, se vê que isto é causa de erros e sofrimento humano, etc. Aí eles podem. Né? E se você fizer os caras sentir que eles podem ajudar um pouquinho, aí pode funcionar. Aqui, Rafael Medeiros. Como fica a vida de um hermafrodita nos tempos de hoje? Se a ideologia de gênero não existe para ajudar as pessoas, mas para confundir e destruir os homens. Ele deu muito, muito bem. O problema do hermafrodita não tem nada a ver com a ideologia de gênero. Ele não está assim porque ele tem uma ideia ou porque ele quer ser. Né? Ele é o que ele é. Ele nasceu com órgãos mistos, tá certo? Os dois órgãos são deficientes, em princípio. Então ele tem essas duas semissexualidades. E isto é a realidade dele, isto é a identidade dele. Não é uma ideologia que ele tem, tá certo? Então o problema dele, de certo modo, é muito pior do que o do sujeito que tem apenas ideologia de gênero, né? Porque o que ele pode fazer? Arrancar um dos órgãos, ficar com outro, vai ficar deficiente do mesmo jeito. É um problema, né? E além disso, esse é o tipo do problema que, como diria o médico, não tem um treinamento para você resolver isso. Cada um é um problema diferente, né? Mas existem essas pessoas, elas são até em número bem grande, e eu acho que a gente tem que ter toda a paciência e bondade com elas. O negócio é brabo. Pode-se afirmar que o Kant. Quem perguntou isso aí? Peraí. Vou dar o nome da vítima aqui. aqui, Julius, não. Antônio Pavese. Pode-se afirmar que o kantismo é uma relação com o imaginário eternamente ferido dos homos e transexuais? Seria a origem moderna da identidade de gênero e suas variantes? Eu não sei se foi a origem histórica. Quer dizer, se o cara, partindo do kantismo, examinou certos problemas, assim, assim, chegou a essa conclusão. Mas eu sei que alguma influência, no enfoque geral, o kantismo teve. Quer dizer, as pessoas que estão nesse negócio de identidade de gênero, elas estão raciocinando kantianamente, ainda que não saibam disso. Eles estão partindo, vamos dizer, da ideia de que nós vivemos num mundo de aparências e não de realidades. Não é isso? Então, o fato é o seguinte, se você nasceu com um corpo de homem, você tem desejos femininos, e esse desejo tem mesmo, o cara tem mesmo, ele realmente quer isso, pô. Né? Então você está com um problema, eu não sei como resolver, pô. Não é isso? E eu também acho uma estupidez, eu sei, com moralismo em cima, condenar a pessoa por causa disso. Eu me imagino assim, chegando para Roberta Close e dizendo assim, seja homem, meu filho. É a mesma coisa que falar com a porta, né? Não funciona, as coisas simplesmente não funcionam assim. Esses problemas, eles são reais, embora eles apareçam na mente, no imaginário, eles são reais. A pessoa não muda assim só porque você mandou mudar. Não é isso? Então, o melhor é ter paciência, compreensão e rejeitar tanto esse discurso ideológico idiota quanto, vamos dizer, a revolta moralista contra esses fenômenos, né? Gabriela Garcia. Gostaria que, quando possível, o senhor explanasse o papel de Karl Popper na ciência. Muito agradecido. Olha, o método Karl Popper está certo. Aquilo que ele fala sobre a falseabilidade está inteiramente certo. Só que aquilo lá é a própria dialética de Aristóteles. Não vejo diferença nenhuma. Então, não. Karl Popper ele simplesmente repetiu mais ou menos o Aristóteles. É o que me parece. Né? Samuel Augusto. Professor, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre o senso do dramático? Bom, o senso do dramático consiste em você perceber quais são os possíveis sofrimentos e emoções humanas que podem estar em jogo numa determinada situação. Não é isso? Então, isso aqui, às vezes, é muito mais importante do que tudo que você possa estudar na vida. Você saber, assim, qual é o problema, do que se trata, e por que que as pessoas estão envolvidas nisso, e por que que elas sofrem, né? Que, por exemplo, aquilo que elas querem não acontece. Por exemplo, se você pegar, sei lá, a disputa política, por que que o sujeito sofre quando o candidato dele não é eleito? Quando, por definição, né, a democracia é um rodízio de candidatos. Por que que eles sofrem? Por que que eles não acham inteiramente normal? Quer dizer, será que espera vencer sempre? Então daí não será mais democracia. Né? Então, é só um exemplo que eu dei. Mas por que que as pessoas, por exemplo, sofrem tanto por causa de ciúme? O que que está em jogo ali? Né? Então, você entender essas situações, quer dizer, entender no sentido como se fosse uma peça de teatro, onde algo está em disputa, e conforme o resultado, as pessoas vão sofrer ou vão ficar felizes. Né? Na verdade, a vida humana inteira é isso aqui. Isso é o que está sempre em jogo em toda parte. E, por exemplo, eu acho engraçado quando o pessoal estuda ciências sociais e quer resolver tudo com conceitos abstratos, como por exemplo, o conceito de classe, né, o crescimento econômico. As pessoas nunca vão entender nada. Né? Porque estas coisas que eu estou falando, não, elas não existem em si mesmas. Isso são apenas denominações técnicas que você dá a certos aspectos que você abstraiu. Se você pensar, por exemplo, o crescimento econômico, bom, é o resultado de uma conta. Mas o que aconteceu realmente? As pessoas plantaram mais, houve uma o clima melhorou, foi um investimento externo que ajudou. Você não sabe o que aconteceu. Tá certo? Então, a gente sempre tem que voltar às situações humanas reais e concretas, que são sempre individuais. Só aí que você entende as coisas, tá entendendo? Eu, na verdade, eu só acredito em história, como é, em micro-história. É você contar as ações de agentes reais, agentes individuais reais, e como essas ações se propagaram e desencadearam efeitos. História feita com conceitos sociológicos ou econômicos gerais é tudo furado. Deixa eu ver se tem mais aqui. Gostaria de ajudar nas transcrições do curso. Tenho facilidade para revisar os textos, mas não tenho Facebook. Quem foi que falou isso? Foi Henrique Bernardes. Como é o nome da pessoa que está coordenando isso? Jussara Reis e a Mariana Belmonte. Entre em contato com Jussara Reis e Mariana Belmonte. Você pode encontrá-las através do quê? Como é que acha elas? Pegar um e-mail delas aqui. O e-mail da Jussara é jussarareis10@gmail.com. jussarareis10@gmail.com. @gmail.com. E a outra? Escreve M-H-I-A-N-H-M-M-H-I-A-Y-A. @gmail.com. Então é isso. André Costa. Se todos os fiéis possuem vocação universal à santidade, todos possuem de alguma forma ou grau vocação intelectual, sem dúvida, o conhecimento, a busca do. Já dizia Aristóteles, todos os seres humanos têm naturalmente o desejo de conhecer. Isso pode ser, vamos dizer, incentivado e fortalecido ao longo da vida, ou pode ser debilitado e até destruído, mas que existe, existe. E, além disso, vamos dizer, o amor à verdade, a busca da verdade, é uma coisa, é a virtude essencial. Se você não quer nem saber a verdade, o que mais você pode querer saber? O sujeito acha assim que, ah, eu tenho aqui tem a lista dos pecados, eu não começo os pecados, tanto acabou. Mas espera aí, você não ter interesse pela verdade, você já violou o primeiro mandamento. Porque Deus é a verdade, ele quer que você se interesse por ele. Né? Se você não liga, né, você está muito ocupado para buscar a verdade, né, você não está querendo saber de Deus. Então, a busca da verdade é o primeiro mandamento, não é isso? Olha aqui, os fiéis brasileiros pecam ao estudar as Sagradas Escrituras sem antes analfabetismo funcional, mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, você tem que desenvolver a sua capacidade de leitura e compreensão por uma coisa muito simples. Quem escreve as coisas são seres humanos. E quem escreve a Bíblia é mais do que um ser humano, é o próprio Deus. E você tem que ter uma atitude compreensiva. Você tem que tentar compreender o que as pessoas dizem. Compreender o que as pessoas dizem, quer dizer, compreender a intenção íntima delas. Não é isso? É nisso que você tem que chegar. Agora, se você pega apenas a aparência do que está impresso na página e começa a julgar a partir dali, às vezes atribuindo ao sujeito as intenções mais estapafúrdias que ele nunca teve na vida, não é isso? Quer dizer, não teve este imbecil Martim Vasques, Mastim Vaca, né? Ele diz que tudo que eu faço é para conquistar o poder. Digo, se eu quisesse conquistar o poder, eu teria usado outro método. Eu sei quais são os métodos para conquistar o poder, e certamente não são os que eu estou usando. Eu estou usando para ensinar pessoas. Se eu vou contar para vocês, se eu quisesse conquistar o poder, eu conquistava em um ano. Em um ano eu saía mandando o Brasil. Eu sei fazer isso. Por que que eu não faço? Porque eu não estou nessa. Né? Tenho coisa mais interessante para fazer. Então. Você começar a estudar qualquer coisa sem você ter a certeza de que a sua sensibilidade linguística está afinada, de que ela é compreensiva, de que ela é aberta ao discurso do outro. No Brasil, hoje em dia, todo mundo fala de pluralismo e de diálogo. É tudo mentira, gente. Eles não se abrem, vamos dizer, a nenhum texto. Eles só leem no texto que já está na cabeça deles. Todo mundo faz assim. Os jornalistas brasileiros são todos assim. São todos analfabetos funcionais. Professores universitários, a quase maioria é universidade analfabeto funcional. E além disso, além de ser analfabeto funcional, na maior parte dos casos é analfabeto real, não sabe ler mesmo. E não tem cultura, não sabe nada. Você não vê aquele professor da Faculdade de Direito de Vitória dizendo que eu não pago imposto e que eu nunca escrevi um livro? Ou seja, o que o cara sabe a meu respeito? Nada, mas ele dá uma aula a respeito. Como é que pode fazer? As pessoas não percebem que isso aí é desumanização total. Esse sujeito não chegou no nível humano, ele está no nível de inteligência animal. Não é exagero, não estou xingando. Né? Inteligência animal é assim, a humana não é. Então, o analfabetismo funcional é a incompreensão persistente. Você não entende, não quer entender, ele só quer dar opinião. Maria Inês Tavares Cortez. Como não perguntar sua opinião sobre os vazamentos feitos para o Glenn Greenwald? Eu já conheço esse cara de velhos carnavais. Isso aí não vale o que come, gente. Não precisa nem perguntar. Né? O cara está aí só para atrapalhar, só para criar problema e fazer de conta que ele está do lado do bem. Hoje em dia, todo mundo está do lado do bem, né? Hoje em dia, você só ouve as pessoas falando de, como é que se diz, liberdade democrática, ordem constitucional. É tudo assim, é tudo exibicionismo, o jeito que quer parecer o representante de um negócio que é popularmente bom. E isso quer dizer o seguinte, isso não é jamais uma boa intenção. O cara fala muito de democracia, eu já começo a desconfiar. Pô. Imagina, um dia todo cara que fala de democracia, ele vai acusar alguém de ser fascista. Eu sou o democrata e você é o fascista. Já começou assim, já tapou a boca do outro. Então acabou a democracia. Rafael Bastos, o senhor acredita que se deve seguir determinada ordem no estudo das diversas disciplinas filosóficas? Não. Não, isso não adianta. Você tem que seguir a ordem do que realmente lhe interessa. Tem que graduar a ordem de interesse. Você começa a estudar um negócio, ficou chata porque você não tem mais interesse. Esqueça aquilo, estuda outra coisa. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado.